Vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias, dar continuidade à nossa mensagem, à nossa série de mensagens em 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 a 13, é o capítulo 5 todinho. E na realidade, também, parte do texto dessa mensagem é o capítulo 6, do versículo 9 ao 20. Então, você vai precisar da sua Bíblia, porque nós não tivemos condições de colocar todo esse texto aqui no boletim. E se você tiver uma Bíblia, então é bom que você abra sua Bíblia também, porque eu vou fazer constantes referências ao texto do capítulo 6 também, tá? Então, 1 Coríntios 5, capítulo inteiro, que está aqui na contracapa do boletim, e o capítulo 6, que eu vou estar constantemente mencionando, do versículo 9 até o 20. Vamos fazer a leitura apenas do capítulo 5, certo? Acompanhe comigo aqui. Agora estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Fiquei sabendo que certo homem está tendo relações com a própria madrasta. Como é que vocês podem estar tão orgulhosos? Pelo contrário, vocês deveriam ficar muito tristes e expulsar do meio de vocês quem está fazendo uma coisa dessas. Quanto a mim, ainda que não esteja presente aí pessoalmente, estou com vocês em espírito. E agindo como se eu estivesse aí, já julguei pela autoridade do nosso Senhor Jesus, o homem que está fazendo essa coisa horrível. Quando vocês se reunirem, estarei com vocês em espírito. Então, pelo poder do nosso Senhor Jesus, que estará presente conosco, entregue esse homem a Satanás, para que seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Não está certo que vocês estejam orgulhosos? Vocês conhecem aquele ditado: um pouco de fermento fermenta toda a massa. Joguem fora o fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Então vamos comemorar a nossa Páscoa, não com o pão que leva fermento, o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com o pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. Na outra carta que escrevi a vocês, estamos em 1 Coríntios 1, talvez Paulo está mencionando uma carta anterior a essa, uma outra carta aos Coríntios, que não está registrada na Bíblia. Ele diz: na outra carta que escrevi a vocês, eu recomendei que vocês não tivessem nada a ver com gente imoral. Eu não quis dizer que neste mundo vocês devem ficar separados dos pagãos que são imorais, avarentos, ladrões ou adoram ídolos. Pois para evitar essas pessoas, vocês teriam que sair deste mundo. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou difamador, ou ladrão. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. Afinal de contas, eu não tenho o direito de julgar os que não são cristãos. Deus os julgará. Mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Como dizem as escrituras sagradas, expulsem do meio de vocês esse irmão imoral. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra. Nós te pedimos que ela venha penetrar os nossos corações, o nosso entendimento. E que o nosso coração, ó Pai, ele se recline, ele se dobre diante da tua autoridade. Que nós possamos, ó Pai, refletir a respeito do nosso pecado, a nossa realidade, confessarmos e seguirmos em novidade de vida. Senhor, dá-nos força para amarmos mais a ti do que os nossos pecados. A partir de hoje à noite, desse texto da palavra de Deus, que nós oramos e te pedimos. Amém. Bem, qual é o problema aqui da comunidade de Corinto, que o apóstolo Paulo menciona, denota claramente? O grande problema da igreja de Corinto era a imoralidade, que ela era tolerada, não somente tolerada, mas ela era celebrada no meio da igreja. Não sei se vocês se lembram da primeira mensagem que eu preguei, quando eu estava contextualizando e informando vocês, dando algumas informações a respeito da cidade de Corinto. Mas essa cidade de Corinto é interessante. O nome Corinto, ele era um sinônimo de imoralidade sexual no mundo grego daqueles dias. Do mesmo jeito que a gente às vezes usa Babilônia para denotar pecado, esse nome Corinto era conhecido, ele era usado como sinônimo de imoralidade. O que é que isso demonstra? Que a cidade, ela era tão promíscua, a cidade de Corinto, ela era tão promíscua, ela era tão conhecida pela sua imoralidade, os seus portos, que tinha lá o grande porto de Corinto, recebia visitantes e forasteiros o tempo todo, e esses forasteiros, quando entravam em Corinto, eles sabiam que uma das grandes atrações era o templo da deusa Diana, que lá existiam milhares de prostitutas, que eles poderiam ter relações, e num contexto religioso, de forma que a cidade ela era conhecida pela sua imoralidade, a cidade de Corinto. E essa é a igreja que o apóstolo Paulo escreve dentro dessa cidade. Nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo ele menciona dois casos em particular de moralidade que estava acontecendo na igreja. O primeiro caso está aqui no versículo 1, num sujeito, um elemento de alta periculosidade dentro da igreja, que estava dormindo, tendo relações com a madrasta, a mulher de seu pai. Já pensou um cara desse? Versículo 1 fala sobre isso. E no capítulo 6, que nós não lemos, versículo 9 até o versículo 20, existe um outro problema aqui. Problema de que alguns irmãos estavam frequentando o templo de Diana. Se vocês estiverem com as Bíblias abertas, no capítulo 6, no versículo 16, você lerá assim: ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As escrituras sagradas afirmam, os dois se tornam uma só pessoa. Ele está tratando aqui de um caso a respeito do caso de prostituição, que muitas pessoas que lá faziam parte dessa igreja, essa comunidade de Corinto, digo novamente, era uma igreja que tinha mais ou menos 50, 60 pessoas, eles haviam saído do paganismo, conheceram o cristianismo, aceitaram a Jesus, mas ainda não haviam deixado completamente o estilo de vida que eles viviam antigamente. E muitos deles vinham para a igreja aos domingos, mas durante a semana, quando tinha celebrações de Ana, estava lá no meio das orgias. E o apóstolo Paulo ele escreve também para a igreja e trata também dessa questão do fato de alguns irmãos estarem frequentando o templo de Diana para praticarem imoralidade com prostitutas que viviam e estavam disponíveis naquele templo. Sendo que o apóstolo Paulo, o maior agravante para o apóstolo Paulo não era nem o fato desse sujeito estar dormindo com a mulher de seu pai, não era nem o fato de alguns irmãos da igreja estarem frequentando esses bordéis religiosos, templo de Diana, praticando prostituição, mas era que a igreja estava tolerando esse fato. E alguns estavam celebrando com eles esta imoralidade. Se vocês observarem no versículo 2, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Como é que vocês podem estar tão orgulhosos? Pelo contrário, vocês deveriam ficar muito tristes e expulsar do meio de vocês quem está fazendo essas coisas. A igreja sabia desse sujeito que dormia com a sua madrasta. A igreja sabia de alguns irmãos que frequentavam o templo da prostituição e andavam praticando prostituição, e nada era dito, nada era falado. A mão era passada pela cabeça, ósculos santos eram dados nos domingos, a ceia era celebrada na forma mais natural possível. A igreja ela fechava os olhos para este problema, para esta realidade. Então Paulo escreve para a igreja, nesse capítulo 5 e nesse pedaço do capítulo 6, e ele escreveu numa carta anterior a essa, como eu já mencionei, existe uma outra carta de Corinto, talvez foram quatro cartas, temos apenas duas aqui na Bíblia registradas, mas o apóstolo Paulo ele menciona aqui que essa já é a segunda vez que ele escreve a essa igreja, exigindo repúdio e disciplina para essas práticas. Versículo 3 a versículo 5 ele fala sobre isso. Observem aqui comigo, ele diz assim: quanto a mim, ainda que não esteja presente aí pessoalmente, estou com vocês em espírito. E agindo como se eu estivesse aí, já julguei pela autoridade do nosso Senhor o homem que está fazendo essa coisa horrível. Quando vocês se reunirem, estarei aí com vocês em espírito. Então, pelo poder do nosso Senhor Jesus, que estará presente conosco, entreguem esse homem a Satanás. O apóstolo Paulo exige seriedade da igreja em relação à imoralidade sexual. E ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo, ele determina que esse devasso seja disciplinado. E o modo de disciplina que o apóstolo Paulo sugere aqui é a excomunhão. Quando ele diz assim, entreguem esse sujeito a Satanás, o que significa entregar alguém a Satanás? Entregar alguém a Satanás significa cortar ele do rol de membros da igreja, tratar ele agora não mais como um irmão, mas como um pagão. Joga ele para lá, para o mundo, não é mais responsabilidade da igreja, joga ele no mundo, deixa Satanás detonar ele lá. Que pela misericórdia de Deus, o espírito dele venha salvar na segunda vinda do Senhor Jesus. Ele fala, quando ele fala no dia do Senhor, ele está falando da segunda vinda de Jesus. Diz assim, porque o crente, basicamente na doutrina de Paulo, o crente não perde a salvação. Então, mas deixa o corpo dele se detonar com AIDS, com um monte de doenças veneras. Deixa ele se acabar lá fora, com Satanás, corta ele da igreja, elimina ele do rol de membros. Trata ele como um pagão, não permita que ele venha mais para a igreja, deixa ele se ferrar lá com Satanás, para que, pela misericórdia de Deus, talvez o espírito dele se salve na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo exige da igreja. São palavras duras, são palavras com muita afirmativa da parte do apóstolo Paulo para essa igreja em Corinto, que ele amava, que ele havia plantado. Mas a respeito da imoralidade sexual, a igreja tem que levar a sério e tem que tratar. E aqui eu queria fazer uma aplicação da semelhança em que a nossa cidade e também a nossa igreja tem com a cidade e com a igreja de Corinto. Eu queria dar para vocês, colocar aqui alguns dados para vocês a respeito da imoralidade sexual no mundo, no Brasil e aqui em Recife. Primeiro dado que eu queria mostrar para vocês é a pornografia na internet. A pornografia na internet hoje rende cerca de 2,5 bilhões de dólares por ano. É uma indústria que movimenta 10 bilhões de dólares. Ela é a maior indústria do mundo. Se você pegar todos os esportes, futebol, basquete, NBA, NFL, que é a Liga de Futebol Americano, juntar tudinho e o comércio que isso aí gera, a indústria de pornografia na internet apenas produz mais lucro e movimenta mais dinheiro. Hollywood, hoje em dia, produz mais filmes com conteúdo pornográfico do que filmes desses que você assiste no cinema. Não sei se você sabia disso. Eles rendem muito mais do que esses filmes que a gente assiste, Super-Homem, Batman e assim por diante vai. 70% do tráfico pornográfico acontece das 9 às 17 horas. O que é que isso significa? Horário de trabalho. Aí você diz, já sei porque a minha empresa não está produzindo. O sujeito está lá, consultando páginas de pornografia na internet enquanto trabalha. Então, em vez de estar trabalhando, as pessoas cada vez mais estão se enfiando na pornografia. Outra estatística que eu queria dar para vocês é a respeito de novelas e programas de TV. O dado é o seguinte. Na conclusão do ensino médio, um adolescente qualquer assistirá 15 mil horas de TV comparadas a cerca de 12 mil horas na sala de aula. Então ele assiste mais televisão do que ele assiste aula. Isso aí é para os que não matam a aula, tá? Os que matam a aula é pior ainda. Na TV, ele assiste cerca de 14 mil referências a sexo por ano. Já imaginou? É aí onde estão os nossos adolescentes. Terceiro dado, em relação à cidade do Recife agora. Recife tem mais motéis do que supermercados. Sabia disso? O comércio da imoralidade aqui no Recife é maior do que o comércio da subsistência da vida. Isso é sério, por quê? Porque as pessoas dependem de comprar para se alimentar, para sobreviver. Tem dois irmãos aqui na igreja, um tem uma loja eletrodoméstica e outro tem um supermercado. Aí domingo passado eu estava conversando com eles, disse, rapaz, como é que está o teu comércio? Falando para o que tem eletrodoméstico. Ele disse, rapaz, mais ou menos, mas esse aqui nunca falta, porque comer todo mundo precisa. Mas na cidade do Recife existem mais motéis do que supermercado. Outro dado. 70% de toda publicidade contém conteúdo sexual. Até para vender carro, existe conteúdo sexual. Até para se vender comida, existe conteúdo sexual. na publicidade, no ramo da publicidade. Vender sapato, conteúdo sexual. E às vezes são conteúdos sexuais pesados. É uma botinha, é uma sapatilha, um outdoor com uma mulher seminua e assim por diante vai. Vamos falar agora de prostituição. A ONU estima que existem 500 mil prostitutas infantis no Brasil, abaixo de 18 anos. Eu estava lendo, quem abriu o jornal, acho que é o Diário de Pernambuco, de ontem, na capa do Diário de Pernambuco, existe uma matéria sobre um filme que foi lançado no cinema agora, de uma menina de Serra Talhada, história real, verídica, de Serra Talhada, que aos 12 anos começou a se prostituir e ela cobrava 50 centavos para cada ato sexual que ela praticava com outro homem. Isso é uma realidade aqui no Recife. Disse que no espaço entre a Conselheira Guiar e a Domingos Ferreira aqui no Recife, existem cerca de 3 mil prostitutas que vão lá para se vender. Só nesse espaço. É um tráfico de 30 a 40 mil carros nos horários de pico, mas que existe 3 mil prostitutas que transitam nessa área para vender os seus corpos. Dados. Quem foi que deu esses dados? Associação de Profissionais do Sexo de Pernambuco. APPS. Sabia que existe isso? Elas mesmas têm os próprios dados delas. Coisa séria. No Brasil hoje, as prostitutas são celebradas. Nós sabemos de uma que é muito conhecida hoje, chama-se a Bruna Surfistinha, que lançou um livro que na Folha de São Paulo, já há meses, está entre os 10 primeiros livros mais lidos, chama-se O Doce Veneno do Escorpião, em que ela retrata em um diário as suas experiências sexuais, o seu ingressar na vida da prostituição. Ela é uma garota de classe média, não é? Então ela não se prostituía por causa de dinheiro para comer, né? Necessidade de subsistência. Se prostituía por oportunidade de ganhar mais, ter coisas que outras pessoas tinham e ela não podia ter. Mas esse livro dela já agora vai ser publicado na Austrália, em toda a Europa, em vários países da América Latina já foi publicado. Ela já está fazendo matérias com jornais como New York Times, jornais de Amsterdã, da Argentina e assim por diante vai. Ela é a celebridade. Diz que agora, eu entrei no blog dela hoje de manhã, até eu entrei com minha esposa do lado, para ver. Não tinha nenhum conteúdo assim visual, pornográfico, não. Mas é texto. E ela estava dizendo que é interessante, porque ela fala, ela parece uma menina qualquer. Ela está falando sobre a vida dela, os amigos, assim por exemplo, um blog normal de uma pessoa qualquer. Mas ela estava dizendo que vão transformar esse livro dela, essa história dela, num filme, em breve, que no Brasil será lançado. E eu já peguei alguns crentes, tinha até um cara que eu conheço que ele é crente, tinha baixado o livro, estava lá no computador dele. Quando eu li, eu disse, que livro é esse aí, rapaz? Doce Veneno do Escorpião. Ele disse, não, isso aqui é uma ficção. Eu disse, ficção. Não falei mais nada. O mais interessante, que eu queria que vocês atentassem para essa realidade, é que o Recife, o estado de Pernambuco, pega naquela história daquela minha de Serra Talhada, o estado de Pernambuco é o estado campeão de prostituição no Brasil e campeão na prostituição infantil. E eu acessei uma matéria do Jornal do Comércio, quem quiser depois eu posso mandar um link para você, em que o jornalista, ele traça um paralelo entre Recife e Amsterdã. Quem já foi em Amsterdã sabe, Amsterdã é uma das cidades mais imorais do mundo. Você pode andar nas ruas de Amsterdã, no distrito da Luz Vermelha, mulheres ficam na vitrine, elas são vendidas, tem um preço na vitrine, você pode escolher a que quiser e assim por diante vai. Amsterdã, você pode entrar nos cafés lá e tem no cardápio, existe maconha que você pode comprar para fumar. E ele estava traçando um paralelo entre Recife e Amsterdã, porque Recife é conhecida como a capital holandesa do Brasil. Recife foi colonizada por holandeses no século XVII. E o interessante que ele traça é o seguinte, nesse artigo, é que Recife, desde o século XVII, já era conhecida por ser uma cidade voltada para a prática da prostituição. Era uma cidade onde muitos forasteiros vinham e desciam no porto ali do Recife, e ali existia um grande bordel, depois ficou chamado Rio Branco. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, espero que não frequentaram, mas existia um bordel ali muito famoso, onde guerreiros de diversas partes, quando passavam de um lugar para o outro, paravam no porto e lá eles se soltavam e ia praticar imoralidade sexual. E Recife era conhecida desde o século XVII por isso. E o que é interessante é que muitas coisas não mudaram, inclusive nesse aspecto também. Continua sendo a capital brasileira da imoralidade sexual, da prostituição infantil, e é a capital brasileira da violência contra a mulher. Existe uma delegada da nossa igreja, que ela criou aquele disco de denúncia, responsável pela delegada da mulher, e ela confirma justamente esse fato, que Recife também é campeão da violência contra a mulher. Então, a nossa cidade, ela é muito parecida com a cidade de Corinto, que era conhecida pela sua imoralidade. E nós estamos dentro desse contexto, o mundo está caminhando dessa forma, o Brasil está caminhando dessa forma, nossa cidade está caminhando dessa forma. Agora eu queria dar alguns fatos para vocês a respeito da imoralidade dentro da igreja. A igreja também, ela tem sido foco desse assunto e tem gerado muitas polêmicas. Primeiro vem por conta dos escândalos que nós temos visto em líderes religiosos, católicos e protestantes, padres, assediado crianças, rapazes no mundo inteiro, Estados Unidos, aqui no Brasil também. Recentemente eu estava até assistindo um vídeo onde um padre, em uma das cidades aí do Brasil, não me esqueci qual foi a cidade, acho que foi Minas Gerais, não sei, mas ele estava assediando vários meninos da sua paróquia, levava-os para casa, e lá ele mantinha relação sexual com esses meninos. Eu estava conversando com o Armando essa semana passada, e ele estava com um amigo dele, e o amigo dele estava dizendo assim, que o filho dele estava fazendo primeira comunhão com um padre que era conhecido por ser pedófilo. Imaginou? Mas mesmo assim fazia por causa da tradição religiosa que ele tinha. Mas não só entre os católicos, entre os protestantes também, nós temos visto vários escândalos. Acho que há duas semanas atrás, também o jornal Diário de Pernambuco publicou uma matéria em que um pastor, ele também se dizia pastor, né, aqui no estado de Pernambuco, solicitava e seduzia meninos a ter relações sexuais com ele também. Além desses escândalos nessa área aí que nós temos visto um grande número de divórcios no meio do clero, muitos pastores têm deixado suas mulheres por outras. Padres não, né? Nunca tem mulher, não tem mulher. Às vezes eles fogem com outros, mas pastores, temos visto isso aí também. No Brasil, um dos grandes pastores, celebridades, que até hoje continua no nosso meio, pregando nos púlpitos abertamente das igrejas, já está na sua terceira mulher e não vê nenhum problema com isso. Defende esse tipo de prática e é muito leve na questão do divórcio. E estava também ouvindo falar de um aluno da MESP, estava conversando com ele depois de uma das aulas, essa semana agora. Ele estava me dizendo de um pastor também conhecido, muito conhecido aqui na cidade, que casou um indivíduo com uma mulher enquanto a sua esposa verdadeira estava em coma no hospital. Já pensou? A esposa estava em coma no hospital. O sujeito dessa grande igreja aqui no Recife casou o cara com a sua amante. Escândalos. Existem muitas igrejas, hoje em dia, se você for ler a respeito nos Estados Unidos, igrejas episcopais que hoje ordenam abertamente gays no sagrado ministério. Igreja presbiteriana, a maior denominação presbiteriana nos Estados Unidos, também é assim, ordena pastores homossexuais no sagrado ministério. E recentemente a Igreja Episcopal Americana colocou a liderança da igreja sobre uma mulher. Ela é agora bispa, moderadora da Igreja Episcopal nos Estados Unidos, em que no seu discurso de abertura, ela agradeceu a nossa mãe Jesus. Um outro problema, um outro fato a respeito da imoralidade que nós temos visto dentro da igreja, que é de comum, e tem sido talvez a grande porta de entrada, é o liberalismo ético-doutrinário que nós temos visto. Há duas semanas atrás eu fiquei muito preocupado com um pastor que é amigo meu também, da mesma denominação que eu me referi anteriormente, e eu estava conversando com ele, e ele estava me dizendo assim, a gente estava comendo uma picanha, e a gente estava conversando, acho que só foi por isso que entrou na carne, né? Aí foi o problema. E ele me disse assim que um casal de jovens chegou na igreja dele, preocupado. Disse, pastor, nós estamos preocupados porque nós não conseguimos servir a Deus. Aí ele disse que olhou para os jovens, casal de jovens, disse, por que vocês não estão conseguindo servir a Deus? Falta oportunidade na igreja? Qual área ministerial que vocês querem atuar? O que vocês gostam de fazer? Gostam de trabalhar com jovens, com crianças, com grupos? O casal, não é isso não, pastor. Isso ele me contando. O casal chegou para ele. O problema, pastor, é porque nós estamos morando juntos, nós estamos coabitando, e nós sentimos um peso muito forte na consciência de vir para a igreja e querer servir. Então nós queremos resolver esse problema diante do Senhor, queremos buscar algum conselho. Eu disse, rapaz, o que é que você disse? Aí ele disse para mim, olhei para os jovens e disse assim, meus filhos, tire isso da cabeça. Tire isso da cabeça. Não tem nada de errado nisso. O que importa é a fidelidade e o amor. Tendo amor, tendo fidelidade e maturidade, não tem problema nenhum. Aí aquilo ali quase que me deu indigestão. Disse, garçom, traz a conta. Fiquei muito preocupado. Mas basicamente, o argumento dele, é um sujeito muito inteligente, como muitos outros também, é que eles tentam interpretar a Bíblia à luz da cultura. Ele diz assim, Felipe, a Bíblia, quando foi escrita, para o público que foi escrita, é uma sociedade diferente da nossa. E os princípios mudaram. O homem de hoje é diferente do homem de antigamente. Então você tem que interpretar a Bíblia à luz do homem de hoje. E o que me preocupou mais foi quando eu li nesse texto aqui que o Senhor, o apóstolo Paulo, falando, diz que com essas pessoas você não deve nem sentar e fazer alguma refeição. Mas além disso aí, o adultério entre os crentes. Existem muitas pessoas que hoje em dia chegam nos nossos gabinetes e dizem assim, pastor, nós queremos nos separar. Por que você quer se separar? Porque o amor acabou. O romance acabou. Eu dizia, é porque você não entende o que significa a palavra amor. A palavra amor é disciplina, é compromisso, é responsabilidade, é lealdade. É exercício de votos que você fez um dia. Mas o romance acabou. Deve ficar condenado a ficar com essa pessoa a vida inteira? Não. Trabalhe no jardim para que o relacionamento floresça e as questões sejam trabalhadas. E, com certeza, paixão vem e volta. Vai voltar novamente. Você trabalhar nessas questões. Nos Estados Unidos, o índice de divórcio é de que cada casal, não, entre de cada dois casais que casam, um acaba em divórcio. Então, 50% de divórcio. Na sociedade americana, fizeram a pesquisa dentro da igreja, sabe qual é o índice? 51% na igreja acaba em divórcio. É mais forte dentro das igrejas evangélicas, cristãs, né, até católicos, nos Estados Unidos, aqueles que são cristãos, do que o índice da sociedade. Recentemente, no Supremo Conselho, agora meu pai esteve, uma lista enorme de pastores presbiterianos estavam lá para ser analisado, disciplinado os casos por causa de divórcio ou adultério. Então o escândalo é grande também dentro dessa área. Sexo prenupcial entre jovens, acho que não preciso nem falar, é algo que é quase que tratado como normal. Como eu ouvi da boca desse meu amigo, pastor. Isso é uma coisa encarada como normal. A maioria dos jovens dentro da igreja, eu não conheço a vida de cada um, mas a maioria dos casais, dos namorados que existem, não vamos ser naives para pensar que esses jovens não já estão exercendo atividade sexual antes do casamento. Essa é a realidade, essa é a realidade. Porque se nos seus dias, você que é adulto ou pai de família hoje, foi difícil, nos meus dias foram difíceis e ainda são. Hoje está mais difícil e amanhã vai ser mais difícil ainda. E pelo nível que a gente vê de falta de comprometimento e conhecimento da palavra e caminhar com o Senhor na igreja dos nossos jovens, a gente sabe com certeza que já estão envolvidos em práticas sexuais antes do casamento. E o que acontece é que aparecem pastores feito esse que eu disse para vocês para dar subsídios aos jovens a justificar a prática imoral e pecaminosa que eles andam cometendo aí por diante. Então a situação está feia. Vamos falar sobre vício pornográfico entre homens. Isso aqui é um dado geral, tá? Um em cada dois homens tem ou teve acesso esporádico a conteúdo pornográfico na internet. Então, se a gente dizer, a metade dos homens aqui na igreja, esporadicamente, consultam material pornográfico na internet. 8 a 10% dos homens são viciados em pornografia. São esses que estão no trabalho, durante o trabalho, expediente de trabalho, consultando páginas pornográficas na internet. Um dos ministérios nos Estados Unidos hoje que mais cresce, ministérios do Senhor mesmo, a provisão do Senhor que mais cresce hoje em dia nos Estados Unidos, é um ministério chamado XXX Church, Igreja XXX, que é para ajudar pessoas na igreja de uma forma honesta, sincera, séria e até um pouco descontraída, quem quiser se libertar do vício da pornografia. E eles têm desde software para colocar bloqueios no computador, que estão disponíveis a vocês também hoje aqui, se vocês quiserem, e há consultas, há aconselhamento, e há mentorismo, e assim por diante vai. Um dos ministérios que mais cresce hoje em dia nos Estados Unidos. E o número é impressionante. Eles têm um programa de rádio que é transmitido diariamente, e às vezes eu baixo para assistir esses programas, e eu estava escutando uma vez uma história de um rapaz dentro da igreja, feito qualquer um de vocês aqui, casado, dentro da igreja, trabalhava, policial. Ele servia a comunidade, policial, e policiais nos Estados Unidos geralmente não são corruptos, feito aqui no Brasil. Mas esse homem era um policial, vinha à igreja regularmente, trabalhava na igreja, e assim por diante vai, tinha uma vida, um casamento estável. Mas começou a entrar no vício da pornografia pela internet, e logo as necessidades vão sendo cada vez maiores, e ele começou a entrar em páginas de pornografia infantil, trocar fotos com outras pessoas pela internet, pornografia infantil. E um dia, quando ele estava na rua, na Honda, na sua casa, e sua esposa estava: FBI, abra a porta, senão vai arrombar. A esposa ligou para ele, estava na rua, disse: o FBI está aqui em casa, não sei o que é. Você vem para casa. Foi para casa, chegou lá, foi algemado, levado, foi julgado. E pegou 9 anos de prisão nos Estados Unidos. Quando a esposa veio saber, ele já estava na cadeia. Julgado por causa de vício de pornografia. E esse rapaz hoje em dia, ele dá testemunhos através desse ministério para pessoas que hoje em dia se encontram viciadas no vício da pornografia, que querem se libertar e que querem ajuda, precisam de ajuda. Agora, quais são os problemas que esses índices que nós vimos acarretam na nossa sociedade, nossa igreja, nas nossas vidas? Primeiro é que a desintegração da família. Veja o caso desse rapaz que eu citei anteriormente nos Estados Unidos. Sua família foi completamente desintegrada. Passar 9 anos na cadeia e a sua esposa. Ainda bem que não tinha filhos. Mas a prostituição, o adultério, a imoralidade sexual desintegra os lares. Filhos de pais, e ainda existe pior, filhos de pais que adulteraram têm alto índice, grandes possibilidades de também adulterarem, porque se torna um padrão, um mau exemplo dentro de casa, dentro da família. O adultério, o divórcio, a imoralidade sexual. Jovens que praticam a imoralidade sexual e entram no casamento, obviamente, Olha, se você tem um namorado, ele anda lhe traindo, namorado, quando você casar com ele, vai continuar lhe traindo também. As pessoas não mudam assim tão fácil. E o sexo é, ele é uma força muito forte que o diabo usa ainda com maior intensidade dentro dos casamentos, porque o diabo ele ataca as famílias. Isso acarreta na destruição da família. Acarreta na desintegração também da sociedade. Porque com a imoralidade, existe criminalidade anexada a ela. Por causa da imoralidade, existe o quê? Pedofilia. Existe estupros. Existe maridos que abandonam suas esposas e depois não pagam a subsistência da família. Existem crimes por causa da imoralidade sexual. Doenças. Existem meninos de ruas, problemas sociais fortíssimos. Então a imoralidade sexual ela não apenas desintegra a família, mas ela também desintegra a sociedade como um todo. Nenhuma sociedade pode prosperar e proliferar com imoralidade sexual. Essa questão, aqui no Brasil nós estamos caminhando, e eu acho que grande parte disso se deve à abertura da imoralidade do mercado sexual aqui no Brasil. Na Europa também. E eu vi, eu estava assistindo no YouTube, já viu aquele YouTube, é um site de vídeos, semana passada, eu estava pesquisando sobre esse material. E existem já deputados, presta atenção, onde as coisas vão para o próximo nível. Existem já deputados na Holanda, um partido, defendendo a legalização da pedofilia. Hoje em dia, o nosso grande tabu é o homossexualismo na nossa sociedade. Casamento gay ou não. Novelas, tudo já está se tornando muito normal. Lésbicas, que há poucos anos atrás não era. Quando esse tabu for quebrado, sabe qual é o seu próximo tabu? Pedofilia. Ah, cada um tem direito de amar livremente. Porque o princípio é o mesmo. São apenas tabus que são quebrados um depois dos outros. E é por isso que a imoralidade sexual é assim, ela vai carregando para baixo com mais e mais força ao passar do tempo os indivíduos que se envolvem com ela. Tem um filme chamado 8mm que mostra justamente essa realidade. Uma pessoa, um homem, um investigador que entra nesse mundo da pornografia nos Estados Unidos. Quem hoje em dia vê apenas mulheres peladas da Playboy na internet, se não pararem, logo estarão consultando material pesado. Pedofilia, zoofilia e assim por diante vai. Ela desintegra completamente a sociedade. E ela desintegra a igreja por causa dos escândalos, da imagem da igreja. Indivíduos que fazem parte da igreja e cometem essas coisas. Isso aí macula a imagem da igreja. E por último, ela desintegra o ser humano na sua forma. E eu vou dizer por que a imoralidade sexual, ela desintegra o ser humano. Vamos voltar a alguns fatos. Pernambuco é o estado campeão da violência contra a mulher. Por quê? Por que que mulheres são mais agredidas aqui do que em outros lugares do Brasil? Por quê? Porque aqui também é o maior índice de prostituição. A imoralidade, ela caminha junto com a desintegração do ser humano. Investigaram a vida de vários serial killers, ou matadores em série, nos Estados Unidos. E todos eles, sem exceção nenhuma, consultavam material de pornografia pesado. Os maiores marginais da história consultaram material pornografia, eram viciados em pornografia também. Não quero dizer apenas fatos, mas vamos pensar comigo aqui. Na nossa cultura, o que é o sexo? O sexo é um fim. As pessoas olham o sexo como um fim. E para chegar a esse fim, ao orgasmo, pessoas são meios, se tornam meios. Então imagens de pessoas se tornam meios para que eu possa me satisfazer sexualmente. Se eu tenho vontade de transar, eu procuro uma amiga hoje em dia. E eu uso as pessoas para que eu chegue a um determinado fim. Então, por que que eu estou dizendo que a imoralidade sexual ela desintegra o ser humano? Por quê? Porque as pessoas, se você começa a usar pessoas, usar pessoas, usar pessoas, usar imagem de pessoas, usar pessoas para chegar ao seu determinado fim, e chegou um determinado momento que você perde contato com a sua humanidade. E você não consegue mais olhar nos olhos das pessoas porque você perdeu completamente o senso humano no indivíduo, no seu próximo. Porque pessoas para você são apenas meios. E uma vez atrás da outra, meios, desintegra completamente, você destrói qualquer identidade de ser humano que você tem. Acaba com tudo. E aí por isso que eles cometem esses crimes hediondos. Porque o valor à vida, o valor à humanidade sumiu há muito tempo. Perdeu, eles não são mais humanos, são bichos. Se tornam bichos, animais, a ponto de estuprar crianças, bebês, recém-nascidos. Porque pessoas são meios para esse determinado fim. E vou trazer essa realidade mais próxima para a gente. Quando você, na sua juventude, você se envolve em práticas sexuais antes do casamento, o que você está fazendo é usando pessoas. O princípio de usar pessoas é o mesmo de pessoas que cometem crimes sexuais, porque eles usam pessoas para um determinado fim. Quando você comete e pratica imoralidade jovem antes do casamento, ou você que é casado pratica fora do casamento, você usa pessoas para chegar a um determinado fim. Eu estava assistindo um programa que passa na TV a cabo, acho que é People and Arts, aqui na TV a cabo, e é um programa chamado Intervenção. E o caso desse era um caso de um rapaz que ele era ex-mormon e agora ele era homossexual. Ele disse que chegou numa noite a transar com 24 homens, numa noite só, do vício do sexo que ele possuía, endemoniado. E o que que acontecia? Ele apenas estava usando pessoas, chegaram ao fim, usando pessoas e pessoas usando ele. E o que que isso faz? O que que isso faz? Acaba com o senso de humanidade do indivíduo. É sério. O apóstolo Paulo aqui nos dá o caminho, então, para a cura desse problema na nossa sociedade, no nosso meio, que tem afetado a igreja. Ele trata a cura de três formas aqui. Ele trata a cura para a igreja. Como é que a igreja, a cura para a igreja, para o mal interno dentro da igreja. Depois a cura para o mundo e a cura individual. Eu queria que vocês pensassem comigo nesse texto a respeito disso. A cura da igreja. A cura que o apóstolo Paulo apresenta para a igreja é extirpar o mal. O que é que significa extirpar o mal? Repudiar. É muito sério as palavras do apóstolo Paulo em relação àquela igreja, porque ele diz assim para a igreja: com os idólatras, os pagãos, os descrentes. Versículo 11: o que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão da fé, mas é imoral, ou avarento, ou idólatra, ou bêbado, ou difamador, ou ladrão. Versículo 10: ele diz: eu não quis dizer que neste mundo vocês não devem ficar separados dos pagãos que são imorais. Então ele diz assim: quem não é crente e comete imoralidade, você não deve se separar dessas pessoas. Fica com elas. E eu vou explicar aqui depois por quê. Agora, quem é crente, se diz crente, está na igreja, se diz cristão, mas que pratica esse tipo de coisas, ou procura defesa apologética a essas práticas, essas daí, não andem com elas. Não se associe, não sente com elas para comer uma refeição. Esse daí você não converse. Repudie essa prática dentro da igreja. E depois, discipline. Esse mesmo pastor que eu estava falando, que eu estava comendo uma picanha com ele, ele disse: na minha igreja é muito bom, não existe disciplina. A mais B, igual a AB. Claro, é óbvio, não existe disciplina. O apóstolo Paulo diz: a disciplina deve existir para a preservação da igreja e do indivíduo. Ele dá uma metáfora aqui, uma ilustração do pão e o fermento. Ele diz que quando você acrescenta fermento no pão, O fermento, ele causa um fenômeno no pão. Ele faz com que o pão inche. E o apóstolo Paulo está tratando uma metáfora muito interessante a respeito da Páscoa, que na primeira Páscoa os pães que foram servidos foram pães sem fermento. E os judeus e a igreja continuou celebrando a Páscoa com pães sem fermento. E o apóstolo Paulo diz assim: o nosso pão, o nosso alimento, não é como o alimento do mundo, mas o nosso pão é um pão puro, sem fermento. A igreja ela deve ser pura, sem mácula, sem manchas, sem ser adulterada no seu tamanho, no seu inchaço. Quando a igreja começa a tolerar pecado dessa forma, adultério, prostituição, fornicação, isso aí serve de exemplo para outros. Ah, se ele pode, eu também posso. Se o pastor divorciou 3 vezes, por que eu não posso divorciar 3 vezes? E assim começa. O apóstolo Paulo diz, para que não haja mau exemplo dentro da igreja, para que uma maçã podre não infecte todas as outras maçãs, discipline. E a disciplina na palavra de Deus não é punição, ela visa sempre a restauração. Por isso que ele diz assim, por isso que ele diz aqui, entreguem ele a Satanás para que o corpo seja destruído, no versículo 5, mas seu espírito seja salvo. Existe ainda aqui uma promessa de restauração, de redenção para um indivíduo que é imoral, mesmo que ele tenha que ir para o mundo, enfrentar Satanás, pegar doenças venéreas, acabar com sua família, acabar com sua vida, acabar com todo o seu dinheiro, mesmo que ele se acabe fisicamente, existe uma restauração no final das contas. Toda disciplina visa restauração. Em primeira instância, pessoas que pecaram nessa área dentro da igreja devem ser disciplinados. Se foi um caso, a nossa Constituição diz, se for um caso velado, a disciplina é velada. Se for público, se todo mundo souber que você adulterou, que você praticou fornicação, você deve ser disciplinado em público, na frente de toda a igreja, para que sirva de exemplo para outros não fazerem e agirem dessa forma também. Deve ser feito dessa forma. Que a palavra de Deus nos instrui. E se essa pessoa reincidir ou não aceitar a disciplina, continuar nas mesmas práticas, aí nós recorremos ao que Paulo diz, entregar a Satanás, que é excluir a pessoa da igreja. Esse cara aqui que estava dormindo com a sua madrasta havia sido chamado a atenção, talvez por Paulo, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, e a igreja não estava levando a sério nem ele. Então o apóstolo Paulo diz, agora é a hora de excluí-lo da igreja. E a igreja tem que ter forças para isso, porque só assim é que ela será curada, extirpando o mal. Segundo lugar, a cura para o mundo. O apóstolo Paulo, aqui no que se diz a cura para o mundo, ele nos mostra o nosso papel de sermos instrumentais nessa cura ser levada ao mundo aí afora. A primeira coisa que ele diz, como eu li no versículo 10, ele diz que nós não, no versículo 10 e no versículo 12, ele diz que nós não devemos julgar nem deixar de nos associarmos com os idólatras e com os imorais. E com os adúlteros e com os homossexuais. Nós não devemos deixar de nos associar com essas pessoas. Nós devemos caminhar com elas. Porque era isso que Jesus fazia. Jesus, ele não andava no meio das pessoas religiosas. Jesus, ele comia, sentava-se com prostitutas, com coletores de impostos e talvez até homossexuais, com certeza, daqueles dias. Jesus andava com os imorais. Por quê? O próprio Jesus, em outra ocasião, nos diz que nós somos sal da terra. Nós não podemos salgar o mundo se nós não estivermos envolvidos no mundo. Então, por exemplo, se você, dentro da igreja, tem um parceiro, um amigo, um irmão, que você se junta com ele para assistir coisas que não prestam, alugar filmes que não prestam, acessar sites que não prestam, trocar e-mails com conteúdo imoral e pornográfico. E se você, no seu ambiente de trabalho ou de escola, você, eu não vou me juntar com esse pessoal não, que é muito pecador, você está trocando as bolas. Eles dentro da igreja, você repudia, lá fora você anda junto, porque nós somos luz e sal. A luz só pode ser luz nas trevas, o sal só pode ser sal na terra. Deixa eu dizer uma rodazinha de passagem aqui a respeito do sal na cultura mediterrânea. No nosso contexto, sal, ele serve para salgar, para preservar, e nós usamos essas ilustrações para aplicar essas palavras de Jesus. Mas o sal, no contexto mediterrâneo, ele era jogado à terra, porque uma terra que não era fértil, o sal era jogado na terra, e quando ele era jogado na terra, ele provocava nutrientes na terra, que tornava aquela terra, uma vez não fértil, em uma terra fértil e produtiva. Ele tinha que estar inserido dentro da terra. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, em outras palavras, nós devemos andar com essas pessoas, porque elas precisam de luz, elas precisam de sal. E como é que nós fazemos isso? Nesse sentido aqui, mostrando a beleza do sexo debaixo do propósito de Deus. É você um jovem que não é casado ainda, mas não ter vergonha e testemunhar para um colega seu de trabalho, dizer assim: eu sou virgem e vou casar virgem. Se quiser me chamar de donzelo, pode chamar. Isso aqui é o que a palavra de Deus mostra, isso aqui é o certo, e é dessa forma que eu vou preservar a minha família, preservar a igreja e preservar a sociedade. Fala sério aqui, não ter vergonha. Tem muita gente que quer ser rebelde, quer ser... Se você quer ser rebelde, seja rebelde aqui, ó. Todo mundo lá fora já anda praticando imoralidade. Seja um rebelde dessa forma. Se levante e diga: eu sou diferente de todos vocês. Quer ser exclusivo? Seja exclusivo aqui com seus amigos de trabalho, piadinhas imorais. Ah, não quero escutar isso não. Não quero, rapaz, que cara o santo. Rapaz, isso aqui eu não quero me envolver com isso. Você está acabando com sua vida, você está acabando com sua família. E eu não quero me envolver com isso. E mostrando a estrutura familiar, debaixo do plano de Deus, o sexo bem usado dentro do casamento, nós servimos de testemunho, de sal e de luz para o mundo. Em último lugar, a cura individual. Não está claramente explícita nesse texto, mas o apóstolo Paulo, ele fala a respeito de arrependimento. E eu me lembro aqui dessa frase da cura individual, na capa do boletim de C.S. Lewis: só existe uma cura para o ser humano, essa cura é a cruz. Você não pode ser curado se não for pela cruz. Quando eu mandei essa frase para Daniel olhou no texto assim na internet, rapaz, Felipe, é essa frase mesmo? É essa daí, Daniel. Leia para mim. Tá certo? Tá. Vou botar, viu? Vou botar. Olha o que, que ele diz. O orgasmo tem substituído a cruz como foco de desejo e objeto de satisfação. O que, que é isso? O que, que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que para o povo de Deus, o maior objeto de satisfação para a gente deveria ser o quê? A cruz. Na cruz nós deveríamos nos olhar completamente cobertos e satisfeitos. Nós deveríamos encontrar na cruz a nossa maior fonte de prazer. Mas não é isso que acontece. Nós temos substituído o objeto da cruz pelo orgasmo. Nós estamos correndo atrás dele. E tem muitos jovens que querem casar antes do tempo somente para ter orgasmo. E muitas pessoas que estão correndo atrás disso. Esse é o nosso objeto máximo de prazer na nossa sociedade, é orgasmo. E dentro da igreja também. E substituiu a cruz. O apóstolo Paulo está dizendo, o C.S. Lewis está dizendo em relação a esse texto e outros textos do apóstolo Paulo, em que o apóstolo Paulo diz: não tenho nada do que me gloriar a não ser da cruz de Cristo. Porque na cruz eu deveria estar completamente satisfeito. E nós andamos buscando satisfazer a nossa alma, a nossa sede lá fora, e o orgasmo passa a ser o nosso maior objeto de satisfação, porque a cruz deixou de ser o maior objeto de satisfação nas nossas vidas. É isso, é isso. Nós perdemos o foco da cruz. Então, se você quiser ser restaurado, você tem que voltar aos pés da cruz. E voltar aos pés da cruz implica em confessar o seu pecado, em dizer que você é pecador e se arrepender. Porque a cruz mostra que o Deus homem morreu ali pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos acesso e vida com Deus. Os nossos pecados foram punidos sobre as suas costas. Por isso nós devemos nos ajoelhar diante da cruz, nos arrependermos, enxergarmos o nosso ser, a nossa humanidade lá, em vez de Jesus, o homem Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 6 agora, no versículo 18, ele diz assim, se você estiver com a sua Bíblia aberta, 6:18, ele diz assim: fujam da imoralidade sexual. Fujam. Primeiro, ele dirige a igreja ao arrependimento. Ele está, todas essas duas cartas, como eu falei, não está explicitamente falando, mas implicitamente, tanto no capítulo 6, no 5 como no 6, ele está tentando mover a igreja para arrependimento. Por isso que ele exorta a igreja dessa forma. Ele quer que a igreja se arrependa da sua tolerância e do fato de estar celebrando a imoralidade sexual. Ele está querendo que a igreja volte à cruz e se arrependa. Mas ele está dando aqui um conselho prático agora no versículo, no capítulo 6, no versículo 18. Fuja da imoralidade. O que significa na prática aqui para a gente fugir da imoralidade? Que se você tem um vício de pornografia na internet, cancele o seu Velox. Se você tem tentação com a sua namorada de transar, deixe de ficar com ela sozinho nos cantos. Se você é levado a papos sobre sexualidade e imoralidade com amigos, deixe de andar com esses amigos. Troque o canal de televisão e assim por diante vai. Cancele a TV a cabo. Não assista a Globo a partir das 8 horas. Coisas práticas. Coisas práticas. E às vezes isso aí vai de pessoa para pessoa, tá? Vai de pessoa para pessoa. Tem gente que não pode assistir novela das 8. Tem gente que pode. Então, se é um problema para você, não assista. Coisas práticas. Não ande com certas pessoas. Deixe de se colocar em certas situações. A caixa foi batizada. Não, beleza, não precisa não. Pode ficar sentado. Medidas práticas fugindo da imoralidade. Ela vem num canto. Opa, vou pra cá. Opa, vou pra cá. Tem que fugir, são medidas práticas que você tem que tomar. Músicas. Às vezes tem que cortar também. E assim por diante vai. E o apóstolo Paulo, no versículo 6, 18, no capítulo 6, no versículo 18, B, na parte B do versículo, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: fujo da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Por quê? Porque quando você se torna uma só carne com a prostituta, você faz parte do mesmo corpo de Cristo que eu faço. E ao se tornar uma só carne com a prostituta, você torna a toda a igreja, o corpo de Cristo, uma só carne com ela também. Então isso é sério. E implicitamente o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: que o corpo de Cristo é criado para glorificar a ele, não para desonrá-lo. Então você tem que aprender a usar o corpo para glorificar a Deus. Como é que você usa o corpo para glorificar a Deus? E aqui ele está falando pluralmente da igreja. Nós glorificamos a Deus quando nós exortamos uns aos outros, quando nós não deixamos passar despercebidos problemas como esses no nosso meio, mas nós exortamos uns aos outros, levando uns aos outros à confissão de pecados, porque é assim que Deus gosta. Deus, ele sabe que nós continuamos pecadores, apesar de sermos salvos, mas ele quer ver constantemente o arrependimento, a confissão de pecado dentro do nosso meio. O nosso corpo aqui não foi feito para a imoralidade sexual. Nosso corpo aqui foi feito para louvar e honrar a Deus. E quando nós levamos a sério, nós repudiamos essas coisas e nós disciplinamos, nós glorificamos a Deus com o nosso corpo.